sería mi amor. Mentira, fuiste tu mentira, que venía junto. Tu amegues, tu dobles, por ti. Mentira que voy a contar. Tu amegues, si os abius, por de un desconfié. Mentira, va a ser. Tu mentira, pues sería mi amor. Mentira, fue tu mentira, que ves con todo. Tu amegues, si os abius, pues en desconfié. Mentira, cansé de ilusión. podem desconfiar. Thank you. Thank you. Thank you. confessei, mas a minha loucura digo, eu não gostaria que eu me arruine a pedaços e eu. Eu quero saber de ti e eu não mereço um beijo para ti. los dediqué, mi arruina en pedazos iré. El que sabe de ti y él, no merezco un beso partido. O ser un paso que un día perdido de ti. Thank you. To see of again. winter, spring and summer and fall. Have you ever told the sky? Have I been there? You got a friend. Of a name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, and summer, or fall.